A fechar 59, a neve havia parado de cair e realmente havia luar, que brilhava através de um nevoeiro de nuvens evanescentes. O ar enregelava os pulmões, ainda fresco e agitado, com o fantasma da tempestade transitória, o que muito contribuiu para clarear a minha aturdida cabeça. Senti um prazer infantil em ser a primeira a marcar a neve virgem. E dava passos cuidadosos, e levando bem os pés, fazendo nítidas pegadas, e olhando para trás, para as admirar. A linha de pegadas não estava muito a direito, mas felizmente ninguém estava a testar a minha sobriedade. Sabes recitar o alfabeto de trás para a frente? Perguntei a Jamie, cujas pegadas oscilavam solidariamente com as minhas. Julgo que sim, respondeu ele. Qual deles? O inglês, o grego ou o hebraico? Deixa lá isso. Segurei-lhe o braço com mais força. Se te lembras dos três, do princípio ao fim, estás em melhores condições do que eu. Ele riu-se baixinho e depois tossiu. Nunca ficas bêbada, Sassenach, não com três canecas de sidra. Deve ser do cansaço, então, disse eu indistintamente. Sinto-me como se a minha cabeça estivesse a balançar de um lado para o outro num fio, como um balão. Como é que tu sabes a quantidade que eu bebi? Tu vês tudo? Ele riu-se outra vez e envolveu uma mão com a sua, onde eu me agarrava ao seu braço. Gosto de te observar, Sassenach, especialmente quando em companhia de outras pessoas. Tens o mais lindo brilho nos dentes quando te ris. Lisonjeador, disse-lhe, sentindo-me realmente adulada. Considerando-se que eu mal lavara o rosto nos últimos dias, muito menos tomara banho ou trocara de roupa, os meus dentes provavelmente eram as únicas coisas em mim que podiam ser honestamente admiradas. Mesmo assim, saber da sua atenção era singularmente reconfortante. A neve era seca e a crosta branca comprimia-se sob os nossos pés com um ruído baixo de trituração. Conseguia ouvir a respiração de Jamie, ainda áspera e difícil, mas o ronco no seu peito desaparecera e a sua pele estava fria. O tempo estará bom amanhã de manhã, disse ele, erguendo os olhos para a lua brumosa. Vês o anel? Era difícil não o ver. Um imenso círculo de luz difusa que circundava a lua, cobrindo o céu a leste. Podia-se ver o débil brilho das estrelas através da névoa. O céu estaria límpido e claro em menos de uma hora. Sim, podemos voltar para casa amanhã, então. Sim, suponho que o caminho vai estar muito enlabiado. Consegue-se sentir o ar a mudar. Está bastante frio agora. Mas a neve vai derreter assim que o sol a atingir em cheio. Talvez sim, mas agora estava bastante frio. O abrigo improvisado dos cavalos fora reforçado com mais galhos de pinheiros e cicuta, e parecia um pequeno e irregular outeiro erguendo-se do solo, coberto com uma espessa camada de neve. Mas havia manchas escuras onde a neve derretera, aquecida pelo hálito dos cavalos, e esfiapos de vapores erguiam-se deles, quase invisíveis. Tudo estava quieto, com uma nítida sensação de sonolenta satisfação. O Morton deve estar bem aquecido, se estiver ali dentro, observei. Creio que não. Pedi ao Fergus para lhe dizer que a milícia tinha sido dispensada. Assim que o Emis chegou com a notícia. Sim, mas se eu fosse o Isaiah Morton, não sei se teria partido pela estrada debaixo daquela intensa tempestade, disse eu, cética. É provável que não. Se tivesse todos os Brown de Brownsville atrás de mim com armas de fogo, disse ele. No entanto, diminuiu o passo, ergueu um pouco a voz e chamou: Isaiah! Com um som áspero e grasnado. Não houve resposta do estábulo improvisado. E agarrando novamente o meu braço, ele encaminhou-se para a casa. A neve já não estava entocada, mas pisada e enlameada pelas marcas de muitos pés, à medida que os homens da milícia se dispersaram para as suas camas, Roger parara de cantar, mas ainda se ouviam vozes dentro da casa. Nem todos estavam prontos a retirar-se para dormir, relutantes em voltar imediatamente para a atmosfera de fumo e barulho. Caminhámos de mudo e comum acordo à volta da casa e do celeiro, desfrutando do silêncio da floresta coberta de neve e da proximidade um do outro. Ao regressarmos, vi que a porta do telheiro das traseiras estava escancarada, a ranger com o vento, e chamei a atenção de Jamie para isso. Ele enfiou a cabeça lá dentro para ver se tudo estava em ordem. Mas em seguida, em vez de fechar a porta, estendeu a mão para trás e segurou-me no braço, puxando-me para dentro do telheiro, atrás de si. Tinha uma pergunta a fazer-te, Sassenach, antes de entrarmos, disse ele. Manteve a porta aberta, de modo a que o luar penetrasse, brilhando turvamente sobre os presuntos pendurados, os barris e os sacos de serapilheira que nos faziam companhia. Estava frio ali dentro, mas longe do vento senti-me imediatamente mais aquecida e afastei para trás o capuz da minha capa. — O que é? — perguntei, ligeiramente curiosa. Pelo menos o ar fresco tinha clareado a minha cabeça, e embora eu soubesse que cairia como morta no momento em que me deitasse, por enquanto tinha aquela sensação de agradável leveza que vem com o sentimento de esforço concluído e honra satisfeita. Foram um dia e uma noite terríveis, e um longo dia depois, mas agora o dever fora cumprido e estávamos livres. Kerla Sassenach? Perguntou ele suavemente. O seu rosto era uma oval pálida, turvado pela névoa da sua respiração. A quem? Perguntei surpreendida. Ele fez um pequeno grunhido de humor. A criança? Quem mais é que seria? Quem mais, de facto? Se eu a quero? Para ficar com ela, queres tu dizer? Perguntei cautelosamente. Adotá-la? A ideia não atravessara a minha mente conscientemente, mas devia estar a espreitar de algum lugar do meu subconsciente, porque não me admirei com a sua pergunta, e ao tê-la feito, a ideia desabrochou plenamente. Os meus seios estavam sensíveis desde manhãzinha, cheios e entumecidos, e eu sentia a exigente sucção da boca da menina na minha memória. Eu própria não poderia alimentar o bebê. Mas Brianna poderia, ou Marsali. Ou ela poderia viver de leite de vaca ou de cabra. Percebi então que eu tinha inconscientemente segurado num dos seios e massajava-o delicadamente. Parei de imediato, mas Jamie notou. Aproximou-se e passou o braço à minha volta. Apoiei a cabeça nele, à espreza da sua camisa de caça fria contra a minha face. Queres a bebê? Perguntei. Eu não tinha a certeza se estava esperançosa com a sua resposta ou se a temia. A resposta foi um ligeiro encolher de ombros. É uma casa grande, Sassenach, disse ele. Suficientemente grande. Disse eu. Não era uma declaração expressa. E, no entanto, eu sabia que significava compromisso, por mais informal que parecesse. Ele tinha retirado Fergus de um bordel de Paris, com base num encontro de 3 minutos, contratando-o como carteirista. Se ele adotasse esta criança, ele tratá-la-ia como filha. Amá-la-ia? Ninguém podia garantir amor, nem ele nem eu. Ele tinha percebido o tom de dúvida na minha voz. Eu vi-te com a criança, Sassenach, a cavalgar. Tu ages sempre com grande ternura. Mas quando te vi assim, com a criança a balançar sob a tua capa, lembrei-me como foi, como tu eras quando estavas grávida da Faith. Sustive a respiração. Ouvi-lo pronunciar o nome da nossa primeira filha, assim, de forma tão prosaica. Era surpreendente. Nós raramente falávamos dela. A sua morte estava tão longe no passado que às vezes parecia irreal. Porém, a ferida da sua perda deixara em ambos uma profunda cicatriz. No entanto, a própria Faith não era absolutamente irreal. Ela estava perto de mim sempre que eu tocava num bebê. E esta criança, esta órfã sem nome, tão pequena e frágil, com a pele tão translúcida que os fios azuis das suas veias eram tão visíveis, assim, os ecos de Faith eram fortes. Mesmo assim, ela não era minha filha, embora pudesse ser. Era isso que Jamie estava a dizer-me. Ela seria, talvez, uma dádiva para nós, ou, no mínimo, responsabilidade nossa? Pensas que deveríamos ficar com ela? Perguntei cautelosamente. Quero dizer, o que poderá acontecer-lhe se não o fizermos? Jamie bufou, deixando cair o braço, e recostou-se contra a parede da casa. Limpou o nariz e inclinou a cabeça na direção do murmúrio de vozes que atravessava as frestas entre as toras de madeira. Ela seria bem tratada, Sassenach. Ela vai herdar, sabes? Aquele aspecto da questão não me tinha ocorrido. Tens a certeza? Perguntei eu em dúvida. Quero dizer, ambos os Beardsley desapareceram. Mas como a criança é ilegítima... Ele abanou a cabeça interrompendo-me. Não, ela é legítima. Mas não pode ser. Ninguém sabe disso ainda, exceto tu e eu. Mas o pai dela... O pai dela foi Aaron Beardsley. No que diz respeito à lei, informou-me. Pelas leis inglesas, uma criança nascida num casamento é legítima e herdeira do marido, ainda que se saiba que a mãe cometeu adultério. A mulher disse que Beardsley se casou com ela, não disse? Apercebi-me de que ele demonstrava absoluta certeza sobre esta determinação da lei inglesa. Também me apercebi a tempo, graças a Deus, antes que eu dissesse alguma coisa, exatamente porque é que ele estava tão seguro. William, o filho dele, concebido na Inglaterra, e até onde qualquer pessoa na Inglaterra soubesse, com exceção de Lord John Grey, era o nono conde de Ellesmere. Evidentemente, ele legalmente era o nono conde, segundo o que Jamie estava a dizer-me, quer o oitavo conde tivesse sido seu pai ou não. A lei era realmente implacável, pensei. Compreendo, disse eu devagar. Então a pequena sem nome herdará todos os bens dos Beardsley, mesmo depois de descobrirem que ele não pode ter sido pai dela. É reconfortante. Os olhos de Jamie encontraram-se com os meus durante um momento. Depois baixaram-se. Sim, disse ele baixinho. Reconfortante. Poderia ter havido um traço de amargura na sua voz. Mas se houve, desapareceu sem deixar vestígios quando ele tossiu e clareou a garganta. Portanto, vê bem, continuou ele de maneira prática. Ela não corre o risco de ser negligenciada. Um tribunal de família daria a propriedade dos Beardsley, cabras e tudo mais, acrescentou ele com um leve sorriso, a quem fosse seu tutor, para ser usado para seu bem-estar. E dos seus tutores, disse eu repentinamente, lembrando-me do olhar que Richard Brown trocara com o irmão, ao dizer à sua mulher que a criança seria bem tratada. Esfreguei o nariz que ficara insensível na ponta. Então, os Brown ficariam com ela de bom grado. Sim, concordou ele. Eles conhecem os Beardsley. Sabem muito bem o quanto ela vale. Na verdade, seria uma questão delicada tirá-la deles. Mas se tu quiseres a criança, Sassenach, tê-la-ás, prometo-te. A discussão estava a dar-me uma sensação muito estranha. Algo quase como pânico, como se eu estivesse a ser empurrada por alguma mão invisível para a beira de um abismo. Restava saber se era um penhasco perigoso ou meramente um apoio para os pés, para uma vista mais ampla. Vi mentalmente a curva delicada do crânio da bebé e as orelhas delicadas, pequenas e perfeitas como conchas, as suas dobras rosadas desaparecendo num tom de azul sobrenatural. Para ganhar algum tempo, para organizar os meus pensamentos, perguntei-lhe: o que quiseste dizer? Com ser uma questão delicada tirá-la aos Brown. Eles não têm nenhum direito a ela, pois não? Ele abanou a cabeça. Não, mas nenhum deles lhe matou o pai a tiro, tampouco. O que? Ah, essa era uma possível armadilha em que eu não tinha pensado. A possibilidade de Jamie ser acusado de matar Beardsley para pôr as mãos na quinta e nas mercadorias do comerciante, adotando a criança. Engoli em seco, o fundo da minha garganta com um leve gosto a bilis. Mas ninguém sabe como o Aaron Beardsley morreu, exceto nós, ressaltei. Jamie dissera-lhes apenas que o comerciante sofrera uma apoplexia e morrera, deixando de fora o seu próprio papel de anjo da libertação. Nós e a senhora Beardsley, disse ele, um leve tom de ironia na voz. E se ela voltar e me acusar de ter matado o marido? Seria difícil negar, ainda mais tendo eu ficado com a criança. Abstive-me de perguntar por que é que ela faria tal coisa à luz do que já fizera. Era bastante evidente que Fanny Beardsley seria capaz de qualquer coisa. Ela não vai voltar, disse eu. Não tinha qualquer sombra de dúvida. Aonde quer que Fanny Beardsley tivesse ido, o porquê, eu tinha a certeza de que se fora embora para sempre. Mesmo que voltasse, continuei, afastando a minha visão da neve esvoaçar por uma floresta deserta e uma trouxa de trapos junto à fogueira apagada. Eu estava lá. Eu poderia dizer o que aconteceu. Se deixassem, concordou Jamie. Mas não deixariam. Tu és uma mulher casada, Sassenach. Não poderias testemunhar num tribunal, mesmo que não fosses minha mulher. Isso fez-me calar repentinamente. Vivendo como vivíamos na região selvagem do interior, eu raramente me deparava com as mais ultrajantes injustiças legais da época, de uma maneira pessoal. Mas tinha consciência de algumas delas. Ele tinha razão. Na verdade, como mulher casada, eu não tinha nenhum direito legal. Ironicamente, Fanny Beardsley tinha, sendo agora viúva. Ela poderia testemunhar num tribunal de justiça se quisesse. Que treta, disse eu calorosamente. Jamie riu-se, embora baixinho. Depois tossiu. Resfolguei com uma satisfatória explosão de vapor branco. Por um momento, desejei ser um dragão. Seria extremamente agradável bufar chamas e enxofre em diversas pessoas, a começar por Fanny Beardsley. Em vez disso, suspirei, o meu inofensivo hálito branco a desaparecer na penumbra do telheiro. Agora compreendo o que quiseste dizer com delicada, disse eu. Sim, mas não impossível. Ele colocou a mão grande e fria na minha face, virando-me o rosto para ele. Os seus olhos procuraram os meus, escuros e intensos. Se tu quiseres a criança, Sassenach, eu levá-la-ei e enfrentarei o que vier depois. Se eu a quisesse. Eu conseguia sentir o suave peso da criança a dormir no meu peito. Há anos que eu tinha esquecido os eflúvios da maternidade, afastado a lembrança dos sentimentos de exaltação, exaustão, pânico, prazer. Com Germain, Jamie e Joan por perto, no entanto, recordei-os vividamente. Uma última pergunta, disse eu. Segurei-lhe na mão e puxei-a para baixo, os dedos entrelaçados aos meus. O pai da criança não era branco. O que é que isso pode significar para ela? Eu sabia o que significaria na cidade de Boston, da década de 1960. Mas este era um lugar muito diferente. E embora em alguns aspectos a sociedade aqui fosse mais rígida e menos esclarecida do que na época da qual eu viera, noutros era estranhamente muito mais tolerante. Jamie refletia cuidadosamente, os dedos rígidos da mão direita a tamborilar, num ritmo silencioso de contemplação, na tampa de um barril de carne de porco salgada. Acredito que vai ficar tudo bem, disse ele finalmente. Não há a menor possibilidade dela ser levada à escravatura. Mesmo que pudesse ser provado que o pai era um escravo, e não há absolutamente nenhuma prova, uma criança adquire o estatuto da mãe. Uma criança nascida de uma mulher livre é livre. Uma criança nascida de uma escrava é um escravo. E o que quer que essa terrível mulher possa ser, não é uma escrava. Pelo menos não oficialmente, disse eu, pensando nas marcas na ombreira da porta. Mas, além da questão da escravatura, ele suspirou e endireitou-se. Penso que não, disse ele, não aqui. Em Charleston, sim, provavelmente teria importância. Pelo menos se frequentasse a sociedade. Mas no interior? Encolheu os ombros. Era verdade. Tão perto como estávamos da linha do tratado, havia inúmeras crianças mestiças. Não era incomum os colonos casarem-se com índias Cherokee. Era bem mais raro ver crianças nascidas de uma relação entre branco e negro no interior. Mas havia muitas nas regiões costeiras, a maioria delas de escravos. Mas mesmo assim estavam lá. E a pequena menina Beardsley não frequentaria a sociedade. Pelo menos não se a deixássemos com os Brown. Aqui a sua riqueza potencial seria muito mais importante do que a cor da sua pele. Connosco poderia ser diferente, pois Jamie era e sempre seria, apesar da sua renda ou falta dela, um cavalheiro. Esta não foi a última pergunta, afinal de contas, disse eu. Coloquei a minha mão sobre a dele, fria, no meu rosto. A última é: por que é que estás a sugerir a ideia? Ah, bem, só pensei. Deixou cair a mão e desviou o olhar. O que tu disseste quando voltámos da assembleia? Que poderias ter escolhido a segurança da esterilidade. Mas não o fizeste por mim. Pensei. Interrompeu-se novamente e esfregou as articulações dos dedos da mão livre com força ao longo da cana do nariz. Respirou fundo e tentou de novo. Por mim, disse ele com firmeza, dirigindo-se ao ar à sua frente como se fosse um tribunal. Por mim não quero que tenhas outro filho. Eu não poderia arriscar-me a perder-te, Sassenach, disse ele com a voz repentinamente rouca. Nem por uma dúzia de filhos. Tenho suficientes filhas e filhos, sobrinhas e sobrinhos, netos. Olhou diretamente para mim, então, e falou suavemente. Mas não tenho vida sem ti, Claire. Ele engoliu em seco e continuou, os olhos fixos nos meus. Mas pensei, se tu realmente quiseres outra criança, talvez eu ainda possa dar-te uma. As lágrimas turvaram-me os olhos. Estava frio no telheiro e os nossos dedos estavam rígidos. Mexi a minha mão na sua, apertando-a com força. Enquanto conversávamos, a minha mente andara ocupada, visualizando possibilidades, dificuldades, bênçãos. Eu não precisava de pensar mais. pois sabia que a decisão se apresentara por si mesma. Uma criança era uma tentação da carne, assim como do espírito. Eu conhecia a bênção dessa ilimitada sensação de unidade, como conhecia a alegria amarga e doce de ver essa unidade desaparecer à medida que a criança se descobria e adquiria a independência. Mas eu já atravessara uma linha subtil, fosse o facto de eu mesma já ter nascido com alguma quota secreta embutida no meu corpo, ou apenas que eu soubesse que a minha dedicação total, agora, deveria ser aplicada noutra parte, eu sabia. Como mãe, eu agora possuía a despreocupação do esforço terminado, da honra satisfeita, missão cumprida. Encostei a cabeça no peito dele e disse-lhe, junto ao tecido escurecido acima do seu coração: "Não", disse eu suavemente, "mas, Jamie, eu amo-te muito."